quality médio apto. Vente vento 1 no 0 graus, como 09, altímetro no 009, reparte fora do solo. November Rick Mike, solo aos 35, livre à direita, solo 121 decimal 9. Estabilizado. Gente, aguarde autorização para pouso no 645. Agora, eu mais assim. Siga. Vamos ver bem que Mike confirma a exposição de 4-4. Tá livre táxi, Alfa, Juliette, Lima, Mike, a porta Quebec. Pouso 1-0, tô no 645. HLF pra 10, HLF 1-4-3, completa aproximação, torre 11895, tomou pouso. 1-5, obrigado. Aguarde para a decolagem, guardião 07. Afirmo, inclusive táxi via pista até a cabeceira 35, guardião 07. M143, acendeu, HVLS 0. Gente, continua a aproximação, guardando pista livre. Guarda 3143. Solo 38, para livrar a direita, solo 121 decimal 9. Livrar a direita 219, no 645. E 107, está livre o ingresso, táxi via pista, reparte na cabeceira 35. Tarde, Altar 3629, São Paulo, Ciente da Romeu. Solo, Salvador, voo no 645. Coronel 645, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, voo no 645. Salvador, zona 869, para o táxi 181 a bordo, autonomia de 3 horas 57 até a negadeira. No 869, taxi Índia, ponte para todos, 895, que legal no 009. Zona 009, Libertad, ponte espera, controle 19, 895, obrigado, viu? Boa noite, 869. Salvador, copiou, tá 3629. Afirmo, 360 São Paulo, autorizado, GP Zulu no meio, da 3629, da colapso no 0, curva esquerda, curva direita, saída da Aula e da Bridge. Controle 119.35, aciona 5054. Uma 8. 29 da TAM para São Paulo, Congonhas. Cola da 10, curva direita, da El Leda, pós-voa bridge. Apesulou no 6. 19.35 é o controle, transponde a 5054. O fechamento está correto, reporta Bush 3629. Chamaré. 35 milhas, rumo posto. Controle, guardião 07. Controle, guardião 07. Guardião 07, litoral 506, informe na final para pouso. 07. Solos 4-0, livra direita, solo 1-2-1, decimal 9. 19, direita, 1-3. Chile 6143, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, por depois, Chile 6143. 9, livre decolado, 10, vento 130 graus com 10, nosso. Frente do decolado, pistola 0, boa noite, aeronave. Boa noite, Papa Tango, Oscar Lima Pel. Prossiga para o controle. Confirma em regra de voo, Oscar Lima Pel. Sente, confirma sua regra de voo. Autorizado ingresso no 7, reporta pista livre, 144. Decolado aos 43, controle 199, decimal 35, um voo. 1935, obrigado, gol 869. Controle Salvador, gol 1869, muito boa tarde, decolou na sua escuta. Controle gol 1869, contato radar, saída Arbor, suba para o 360. Ok, saída Arbor, Fabel 360. Após 2000 pés, nós poderíamos aprovar Arbor? Pelo Zé Delefa, após 2000, gol no 869. Ok, 2000, Elefa. Tá em Brasil Azul, tá ali, tá com essa ponte perto. Ah, ok, então, coordenação com Embraer, inicia chamada. Solo, Salvador Azul 4206, para o táxi, 94 a bordo, 0325, autonomia Atena, Aracaju. Autorizado táxi, Índia. Ponte Paradão 902-895-090-09-842-06. Gente, autorizado, via Índia, bravo, ponte Paradão 0-9-2-9-5. Até. Gente, suporte de frequência também, que mais vantagem. Solo, Salvador, trip 5219 para pushback, estacionamento. 209, autorizado, puxa contato. Câmara. Fala, Xané 62, corrigiram. 6201, 360 para o Galeão. Xané 6201 no Galeão, 360 via Tesulu no 0. Decola pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 119, decimal 35, aciona 5040. Autorizado 360, Galeão, decola 1-0, curva direita da Euleda Bridge, Upper Zulu 1-0, 10935, controle 5040, transponder, Oceaner 6201. Reporte pro push 6201. Cara, obrigado. gente já vai passar aqui mais uns de 10 a 15 minutos no gate, tá? A gente tá, não vai iniciar o nosso pushback agora no momento, não. Ok, se a gente aponta a nova vez pronto. Apontará, 2 ou 9. Da 3629, 147 a bordo, 4 horas e 15, alterna Galeão. Da 3629, autorizado táxi à Índia, ponte espera da 102, 1895, Negão no 009. Táxi Pátio Índia, ponte espera 1895, da 3629. Contato 3894, acione identificação, chegada a Mari, desça para nível 050. Autorizado em TAP, então 3894. Gol no 869, chame Recife agora, frequência 1260 e alterna 1288. 1260, 1288, obrigado, senhor. Tenha um bom dia. 206, decolado ao 50, controle 119, sinal 35, um gol. Controle 1935, azul 4206, obrigado, boa noite. Torre, boa noite, 3629 da TAM, ponte espera da 10, pronto. Boa noite, 3629, ali mantenha no 0. Ali mantém o 0, tá 3629. 4206, contato radar decolagem, suba para o nível 350, saída PUCA. Direito da PUCA, sessão 350, azul 4206. solo 5219, agora sim para pushback e acionamento. 5219, autorizado push, contact. Confirme para o controle. Projeto para o Nessa 0009, informe que tu assou guardinha 07. Decolador 52, controle 19, sinal 35, bom voo. 19, 35, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tá 3629, vai cruzar 2000. Boa noite, Stan 3629, contato radar, autorizado Leda, suba para 360. Leda 360. Solo Salvador, o Xanar 6201, está no gate 4, feedback e acionamento. 201, autorizado, puxa, bom ataque. Bom ataque, na 201. Comitou em Salvador, 11895, tem um pouso, guardião 07. 3894, está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2100 S pessoais, o ajuste permanece informe no localizador. 2100 S pessoais, chama no localizador, confirmando 1009, né? Firmo. Obrigado. Tem push, manter a posição, aguarda a TR, da certo, aguarda, depois inicia. Reporte pro táxi, chegamos a 201. Afirmativo, está na tua posição e após o ATR está livre, hoje vai a 201. O Trip 5219 da XCV Índia, ponte de operação no 02895, então no 009. Ok, e 1895, Trip 5219. 219, linha decola da 1-0, vento 120 graus, com 1-0 nosso. Da 07 avistado, vento 120 graus, com 1-09, altímetro 1-009, reporte solo controlado no GRE. Reportará no solo, guarda 07. Frequência livre, boa noite. 5219, decolado ao 58, controle 19, sinal 35, bom voo. Controle 1935, grato até a próxima. Controle Salvador, muito boa noite, 5219, decolado, perfil arbor na sua escuta. 5219, contato radar na decolagem, saída arma, subatório 200. 3629, semicentro Recife, 251, alterna 13395. 251, 3395, 3629. Confirme. É Momo, trânsito frota, saída, guardando copo. 1381, grato, 236. Decolado em ascensão ao 200 na sua escuta. 4 horas de autonomia, até na Guarulhos. 26, China 6201, no táxi Índia, ponte para 2895, legal no 009. 295, quanto espera o litro táxi China 6201? Na 6201, ponto 01 no 04. 201 na linha, mantenha no 0. E mantenha no 0, 6201. 5219, vem na proa de Arbor. Na proa de Arbor, 5219. Localizador visual, 3894. 3894, só 1895. 1895, boa noite. Boa noite. Zulu 19, decola pista no zero curva direita, saída da Leda Bridge. Controle 119, sinal 35, aciona 5070, 389770. E após Vitória da Conquista. SN 5219, galera. SN 3894, a mini meia para Índia Serra, passagem travada visual. Falei de 3894, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guarda. Desculpa, plano. Sei lá com o certo que ele possui. O 1230, pronto, copy. 1236, pronto, copy. 1236, Fortaleza, 370, VP119. Decola pista 10, curva à esquerda, sai da mão, transição frota. Controle 119, decimal 35, aciona 5076. Autorizado 370, Fortaleza, conforme plano, decola da 10 com curva à esquerda, sai da mão, transição frota. Controle Salvador 1935, transponder 5076. Correto, porta busca 1236. Reportará 1236. Já tiver passado a posição larga. Afirmativo, senhor. No momento, mantendo 275, vai reportar quando livre dos dois desvios. 3894, livre pouso na 1-0, vento 1 no 0 graus com 99, altímetro no 0 no 0. Livre pouso, 0-0-0-0-4, obrigado. Flamengo 6201, decolador 03, controle 1-9, decimal 35, bom voo. 935, Xana 201. Controle Salvador, Xana 6201, muito boa noite para os amigos e 600. O Xana 6201 no contato radar na decolagem, sua para nível 360. 360, Xana 6201, quando possível. Proa de Leda ou Bridge? Autorizado Leda, 6201. Leda, 6201, cuidado. Certo, aí possui a rota Pesulu 10, SMAP, Oikimia, Pesulu 44, ok? Afirma. É Pesulu 10, até SMAP, Eco, Sierra, Mike, Alfa, Papá. DCT, Awake, Alpha, Whisky, Alpha, Kilo, Echo. DCT, Mia, Mike, India, Alpha e prossegue Pesulu 44. Terminal, senhor, de São Paulo. Quadrão final de 4000, só sair o motel, embaixo travado. Jardim Matel avistado, livre pouso na 1-7, vento 1-0 graus com 9 nós, altímetro no 0-0. 1-0-1-0, livre pouso 17, Jardim Matel. 3894, solo 05, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219, boa noite, amanhã. Salvador, boa noite. 3, 4, 4, cérebro. 3, 4, boa noite. Alfa de 10, portão 6 dúzia. Alfa de 10, né? Agora já livre dois desvios na proa de Arbor para a informação do controle. Sim, sim. Plantão, Solo 07, informa o pátio. Leite, frequência livre estacionar. Gente, é parte livrando. Salvador, Chumé 6259, pela autorização, Guarulhos. 259 Guarulhos, 360 autorizado, via Pesulu 16. Decola pistola 0, curva direita, saída da Eule da Bridge. Controle 19935, aciona 5065, Chumé 259. Guarulhos 360, via Infame Zulu 16, da Eule da Bridge 6, da pista 10, 1935, controle. 065 transponder, isso não é 629. Aperta, puxa, 629. Frequência livre estacionar. Chumé 201, Chumé Centro Recife, 1251, alterna 13395. 251-3395, Chumé 6201. Informa no treino do meu sistema que acredito que eu não esteja no centro do centro. Se a companhia conseguir correr atrás junto com o CGNA, já ajuda. Vou tentar falar com o centro, informar da situação. Porém, acredito que, deva demorar esse processo. Então, se a companhia puder correr atrás também, eu acho que vai facilitar. Né? Até tem contato com a AES mesmo, falou que tinha CHG, porém não estava no sistema, ele ia tentar lançar, acredito que antes da decolagem deve estar já com autorização do centro da roda, ok? acionamento do voo 1236 no portão 3. 1236 autorizado, puxa por táxi. Ok, vamos lá. Vitória 360, VP Zulu no zero. Continua, Upper Whisky 50. Decola pista no zero, curva direita. Saída da El, Leda, Tri. Da El, Leda, Eudes. Para interceptar o via. Controle 119.35, aciona 5074. 19, Recife, 1260, 1288. Del retorno. Uhum. Vai pra trabalho. Salvador, Oceaner 6259, pushback e acionamento, posição 1. 6259, coordenadas de sola, que gol, liberou o passe via Índia. Tá, o mesmo está finalizando o push através do 4. 5.5 liberou o passe, autorizado, push, contato. Autorizado em coordenação, assim que a aeronave da gol liberar o passe, a gente iniciou o pushback e acionamento e porta ataque. Oceaner 6259. Para o táxi, voo no 236 com 102 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Recife. Voo no 236, táxi Índia, ponte para 2895, Quirangal 1010, confirmando 102 a bordo, hein? Isso, 102. Então, via Índia, 1895, 1010. Boa noite, voo no 236. Autorizado, puxa a porta. Salvador, voo no 236, boa noite, ponto de espera da 1-0. Boa noite, voo no 236, linha decola da 1-0, vento no 2-0 graus com Lagnácio. A linha decola da 1-0, boa. 297, confirmando, rota autorizada, peso Lu 16, VHZ, direto trivo, direto posto. Ok, é posto plantado. voo no 645, 3h25, alternas a pinas, eu vou ver 98. 645, autorizado táxi, via Índia, vai seguir a Avianca, outra vez 04, vou te esperar dando 0285, negar 1010. Comi 10, pega a Avianca, vou te esperar 1895 na Índia. Na saída a bom, bússola para nível 370. 370. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, sem identificação, desça para 4 mil pés, chegada Momo, que é correção chegada bom, que negar no 0 no 0. Sente, desejo da presente então voar para o VR. Sente, voe na proa do VR, descendo para 4 mil pés, reporte para o cancelamento, plano. Correção, para modificação das regras de voo. Pode voar a posição Cogmo, o 1236? O 1236 inicialmente utilizado pro Admomo. Ok, pro Admomo, grave. Então 3897, táxi seguindo o voo na frente, via Índia, ponte espera 2895, negão no 010. PM 2895. Para o táxi da Chanera 6259, temos 121 a bordo, autonomia de 5 horas e 10 minutos e alterna galeão. Autorizado táxi Índia, ponte espera. Da 102895, que negão no 010, que chinava 259. Cruza do táxi de Índia, ponto espera 2835, chinelo 6159, a gente chama 010. É, 198, decimal 95, tô aí aqui. 295. Salvador, uma boa noite, a Chanel 6259.010, pronto. Chanel 6259, a linha decola da 10, vento 1-0 graus, com 10 nós. A linha e decola da 10, a Chanel 6259. 645, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantém 1-0. Romeu, papai, o Romeu autorizado a descida até 3 mil pés, que é negão no 0 no 0. 3, Romeu. Como 236, chame centro Recife, 2685, alterna 13365. 2685, 3265, graças. Chinelo 6259, decolando 1225, controle 199, decimal 35, bom voo. Controle 1935, Chinelo 6259, obrigado, boa noite. Controle Salvador, uma boa noite. Chinelo 6259, decolado na Dael, passa 1500. Chinelo 6259, contato radar da decolagem, sou para o nível 360, autorizado por Edledo. 360, direto Ledo, Chanero 6259. Papá Romeu para o canjá para o cancelamento. Afirmativo, visoga. Gente, vamos cancelar 21126, prosseguindo agora a visual, desce para 1510. 1500, olha. Livre decolar da 1-0, vento 1-0 graus com 8 nós. Iniciando 1-0, bora 645. Os 897, mantém a ponte espera. Papá Romeu, papá Tango Romeu, chame torre 118, decimal 95. 118.95, boa, obrigado. Torre, Papatango Romeu. Papatango Romeu, cheque trem, livre pouso na 1-7, vento 1-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0, 1-0. Na final, baixar travado, Romeu. 645, decolado aos 28, controle 19, sinal 35, bom voo. 1935, obrigado, boa. 3897, ele mantém 1-0. Controle, boa noite, Golo 645. Golo 645, contato na decolagem, sede aberto, botando 360. 3-0, nada, agora 6-400. 2897, Lima decolar da 10, Ventuno 20 graus com 99. Tango Romeu, solo aos 30, informa o pátio. Autorizado backtrack, parte livrando para a Aerostar. Decolado aos 31, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, tá 3297. Tama 3897, contato radar na decolagem, saída da Elfila para o 340. Da El 340, tá 3897. Alterna 259, chame C do Recife, 251, alterna 1395. Alterna 6259, chama agora Recife, 1251, alterna 1395. Alterna 6259, obrigado, boa noite. Boa noite.